Conversa com Jack, o podcast de dicas para a sua carreira com Jack Della Vega, do blog Tribo do Mouse. Oi Jack, eu sou estagiário numa empresa de TI. Eles não me mandam fazer nada, mal sabem que eu existo. Só que sempre que acontece algum perrengue, a culpa é do estagiário. Mas eu acabei de dizer que não faço nada, como é que eu me viro nessa situação? Dizer que não faz nada é complicado. Bom, quando eu falo de estagiário, eu lembro sempre daquele filme do Rocky Balboa, o último, né? Que o treinador do Rocky diz assim, pra ganhar desse cara é preciso ter força, que tu não tem. É preciso ter velocidade, que tu não tem. É preciso cansar ele, tu não consegue ficar 10 minutos de pé no ringue. O estagiário, ele é um sujeito que ele chega sem experiência, e o que ele mais tem a agregar na empresa? É força bruta, é vontade. Então o que se busca no estagiário é postura. O estagiário tem que ter uma postura de se mostrar disposto a aprender e se mostrar disposto a fazer o que tem que ser feito. E aí, justamente, as brincadeiras com o estagiário são justamente nesse sentido. O estagiário está ali justamente para fazer o que tem que ser feito. O que é importante para ti é deixar bem claro para o teu chefe que tu está ali para aprender e que tu está ali para qualquer negócio. Né? Eles não podem te ver como um fardo. O estagiário tem que ser um cara que vai pegar as coisas, vai ter algum nível de supervisão, mas ele tem que ser uma pessoa que está agregando valor à empresa. Volto de novo ao meu ponto, agregar valor à empresa. Então, mostrar disponibilidade e mostrar uma postura profissional. É isso aí que se espera do estagiário. Não se espera que ele saiba tudo, não se espera que ele chegue dominando o assunto, mas ele tem que ser um cara que está trazendo valor para a equipe, trazendo vontade de aprender, e eu acho que é um pouquinho por aí. Baguete, tecnologia e informação em um só lugar.